Bom dia! Eu sou Fred Esquisito. Eu quero chamar você para cantar uma linda canção junto comigo. Como você se chama? Meu nome é Fred Esquisito. Eu quero falar com você essa manhã. Eu quero falar com você, pra você. Vamos cantar uma musiquinha. Hakuna Matata, é tão lindo de ver. Hakuna Matata, Hakuna Matata. O que você tá fazendo aí, meu irmão? Ok, hã? Ok. Okay, que porra okay, você tá fazendo aí? Ok, ok, ok. Batendo okay, punheta, meu irmão. Ok, ok, ok. Bora, bora, okay, vaza, vaza. Ok, ok. Bora, meu irmão, oxi. Okay, quem aperta okay, minha mão, vai? Ok, ok, ok, ok. Ok, ok, ok, ok. Ok, ok. Bom dia, gente! Ah! Eu sou o Heavy V! Ah, bom dia! Fred Esquisito! Sou Fred Esquisito! Fred Esquisito! Sou Fred Esquisito! Quero conversar com você! Fred Esquisito, quero cantar com você. Não há bagagem no fundo do mar. Bob Esponja, casa quadrada. E a cor é amarela e pintada. Bob Esponja, casa quadrada. Sem nenhuma bobagem, é o que você quer. Bob Esponja, casa quadrada. Tem a cor amarela do mundo. Peixe de Bob Esponja, casa quadrada. Fred Esquisito, tchau, Pedro.